Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer alguma coisa especificamente sobre a questão da maçonaria. Então, em primeiro lugar, nós temos que afastar a ideia de que a maçonaria é uma espécie de governo mundial secreto, de que ela dirige o fluxo dos acontecimentos e de que, remontando as escalas do poder, você sempre vai encontrar a maçonaria lá em cima. Isso é impossível pelo simples fato de que a maçonaria não tem um comando central, de que as lojas são, pelo menos as suas representações estaduais são totalmente independentes, não há conexão, e de que existem dentro da maçonaria divisões tão drásticas ao ponto de que em praticamente todos os conflitos políticos você encontra maçons dos dois lados. Tá certo? No entanto, apesar de não existir este governo secreto, é absolutamente inegável que a maçonaria exerce uma influência enorme no curso das coisas políticas no Ocidente, desde pelo menos o século XVIII. Para vocês fazerem uma avaliação disto, se você pegar a lista dos 45 presidentes americanos, aproximadamente uns 20 foram maçons, então quase 50%. Ora, quantos maçons existem nos Estados Unidos? Aproximadamente 5 milhões. Isso numa população total de 300 milhões. Os católicos são 30% da população americana, isto é, 100 milhões. Quantos presidentes católicos houve? Um, comparado com 20 maçons. Isso aí é um exemplo. Se você acompanhar, por exemplo, a história da França depois da Revolução de 1789, você vai ver que os maçons sempre estiveram no primeiro plano do governo até o século XX, tá certo? E assim por diante. Do mesmo modo, no Brasil, se você procurar, você vai ver também a influência, vamos dizer, avassaladora da maçonaria desde o tempo do Império. O imperador era maçom, os republicanos eram maçom, todo mundo era maçom, tá certo? Eu, na experiência que eu tive na Romênia, também foi uma coisa avassaladora, porque era difícil encontrar um não maçom em qualquer círculo intelectual, político, mas portanto todo mundo era maçom. Então a presença da maçonaria na condução dos destinos da humanidade, ela é, vamos dizer, anormalmente grande, talvez mais do que qualquer outra organização no mundo. Se vocês perguntarem como foi isto, quer dizer, como sem ter, vamos dizer, um comando central e um plano unificado, eles conseguiram isso? Bom, eu tenho duas explicações. Uma não é minha, é do historiador Angel Miller. Ele mostra que, muito mais do que uma influência política, a maçonaria teve uma influência cultural, que antecipou a sua presença na política. Essa presença se nota, sobretudo, no simbolismo arquitetônico. A cidade de Washington inteirinha é um templo maçônico. Isso aí está mais do que evidente. Quem quer que conheça, né, o compasso, a esquadra, a letra G, etc., etc., vai ver que eles estão por toda a parte. Em segundo lugar, a influência cultural através, vamos dizer, da sua presença. Você, todo lugar que você vai nos Estados Unidos, toda cidadezinha, vamos dizer, você tem dois centros importantes, a igreja e o templo maçônico. Geralmente são as mesmas pessoas que frequentam um e o outro. Tá certo? Mas existe um outro fator ainda, que o Miller não observa, mas que eu notei, é o seguinte: a maçonaria exerce uma influência enorme sobre os destinos históricos da humanidade, pelo simples fato de que a estrutura da maçonaria é a própria estrutura do Estado moderno e da sociedade moderna. Essa estrutura é baseada, vamos dizer, no princípio do que nós poderíamos chamar, um tanto impropriamente, indiferentismo religioso, que foi adotado quando da fundação oficial da maçonaria moderna por Anderson e Desaguliers, eu acho que em 1717, ou coisa assim. Até então, vamos dizer, as organizações que mais tarde e até hoje continuam sendo chamadas de maçônicas, que são as corporações de ofício, eram, vamos dizer, formal e acentuadamente católicas. A partir da constituição de Anderson e Desaguliers, o compromisso com a religião católica é abolido e sobra apenas a obrigação de crer em Deus, pouco importando como você o interprete. Quer dizer, você pode ser um cristão, um muçulmano, um budista, do jeito que você quiser. Ora, isso responde a uma situação muito peculiar. No grande livro Mainsprings of Civilization, do Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, o homem do choque das civilizações, mas é o avô dele, o grande geógrafo Ellsworth Huntington. Ele assinala que, ao longo da história humana, há um pequeno número de constantes. Tá certo? Tudo varia, mas há alguns fatores que são constantes. Em primeiro lugar, o crescimento da população. Nunca parou de crescer. Tá certo? Se você vê a Terra como um todo, quer dizer, cada vez mais seres humanos. E o segundo, em função do primeiro, é a aproximação cada vez maior entre as diferentes culturas e sociedades. Quer dizer, você vê que quando começam as grandes navegações, até um pouco antes disso, com o próprio Marco Polo, ou como você vê narrado no livro do Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, e muitos outros livros da época, você vê que, em muitos casos, o europeu chegava a lugares onde se descobria a sociedade das quais não tinha a menor notícia antes. Não é isso? Então, quando os portugueses e espanhóis desembarcam na América, o que os europeus sabiam sobre as culturas indígenas daqui? Absolutamente nada. Não sabiam sequer direito sobre a China. Não é isso? Então, começa ali um intercâmbio de notícias que prossegue até hoje. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando Richard Nixon restabeleceu as relações comerciais e diplomáticas com a China, então houve uma invasão de cultura chinesa no Ocidente. Então, por exemplo, pela primeira vez se transmitiu uma operação de coração feita com cirurgia de acupuntura. Então aparecia lá os médicos dando as agulhadas na pessoa, né? Abriu o tórax, era uma velhinha, abriu o tórax da velhinha, a velhinha aparecia segurando o próprio coração e dando risada. Então, isso evidentemente foi um impacto terrível, né, para a medicina ocidental. Bom, então esses chineses sabem coisas das quais nós jamais desconfiamos. Ainda no século XX acontece isso, mas, de qualquer modo, a constante do Huntington continua valendo. A aproximação é cada vez maior, o que vai evidentemente acabar provocando a coexistência de culturas diferentes no mesmo território, de culturas, portanto, de religiões. Por volta do século XVII, as guerras de religiões eram consideradas talvez o maior problema, porque com o surgimento da Reforma Protestante se segue uma série de conflitos horríveis, né, que, vamos dizer, em poucos anos mataram mais gente do que a célebre Inquisição tinha matado em 4 séculos. E havia muitas pessoas horrorizadas com isso e tentando achar uma solução para o problema. Um desses foi, evidentemente, Thomas Hobbes. A ideia do Leviatã, a ideia de um Estado que se sobrepõe às confissões religiosas e as mantém sob rédea curta. Quer dizer, é uma espécie de paz imposta pela tirania. Não é isso? A ideia circula pela cabeça de muita gente. Você vê a mesma ideia no Maquiavel, você vê a mesma ideia no John Locke. Tá certo? E quando você vê a constituição da maçonaria, vamos dizer, ela, como disse o presidente William McKinley, presidente americano, que foi também o grão-mestre da maçonaria americana, ele disse: a constituição da maçonaria é a constituição dos Estados Unidos. A convivência maçônica é a sociedade americana. E ele tinha toda a razão. Por quê? Vamos dizer, é um espaço privilegiado onde você tem uma série de compromissos formais, compromissos sociais e morais de ordem puramente formal, que não implicam a adesão a nenhum valor específico, mas que permite a convivência dos desiguais, tá certo? Dentro de um ambiente não só de compreensão, mas de proteção recíproca. Quer dizer, você tem certos deveres para com o seu companheiro de loja e com os outros maçons. Esse compromisso se estende ao universo inteiro, sem que você tenha que subscrever o que ele acredita. Então, esta ideia, vamos dizer, de um conjunto de deveres formais que não implicam adesão a nenhum valor concreto definido, isso o que é? Isso é a moral kantiana, minha gente. Quando Kant cria o seu famoso formalismo ético, né, onde diz: nós não podemos resolver nenhuma questão metafísica ou moral substantiva, nós só podemos estabelecer, vamos dizer, deveres formais que não impliquem a adesão a nenhum valor concreto. Por quê? Porque esses valores concretos dizem respeito a coisas que estão acima e além da experiência humana, coisas das quais nós podemos pensar muita coisa, mas não podemos ter nenhum conhecimento. Portanto, se você disser, bom, aqui nós temos o conflito entre a teologia católica, a teologia cristã e a teologia muçulmana, o Kant diria, isto é impossível de resolver, porque depende de um conhecimento direto de Deus que ninguém tem. Portanto, o que temos que fazer é arrumar um princípio meramente formal que, sem nada subscrever deste ou daquele valor concreto determinado, possibilite a convivência de pessoas. Isto é a moral kantiana. E isto é mais do que você dizer, isso é a doutrina maçônica. Eu falo, não, se fosse só a doutrina, seria uma ideia entre outras. Mas isso não é a doutrina. Isto é a constituição efetiva da maçonaria. Isto é o que ela é na prática, na realidade. Não é isso? Então, você vai ver que quando você encontra dentro da maçonaria assim, inimigos políticos, né, que se odeiam politicamente, ainda assim eles têm um compromisso de não tocar, né, no irmãozinho, além de um certo ponto. Você vê, quando derrubaram Dom Pedro II no Brasil, falou, bom, agora você não é mais imperador, mas você está aqui, tudo que nós coletarmos imposto nesta cidade, que era Petrópolis, é para sustentar a sua família. Então você vai para Paris, como dizia o Jucas Chaves, agora você é infeliz lá em Paris, né? E você vai viver sossegado o resto da sua vida. Não vamos perturbar, não vamos estragar a sua vida, tá certo? Por que que jamais tocaram na pessoa do Fidel Castro? Dizem que houve uma série de tentativas de matar o Fidel Castro. Eu, sinceramente, eu não acredito. Porque se for mais de 100 tentativas. Escuta, se a CIA fizesse 100 tentativas de matar um sujeito e não conseguisse, ela tinha que ser fechada. Quer dizer, seria um nível de incompetência assim, quase inimaginável. Então, na verdade, essas coisas foram frustradas por dentro. Por quê? Porque nós que somos maçom, o rapaz também é. Nós podemos falar mal dele, podemos tirar do governo, mas matar não podemos fazer. Né? Claro que, às vezes, o conflito dentro da maçonaria se transborda sob a forma de guerras, tá certo? Isso pode acontecer. Então, se você vê ali na Revolução Russa, por exemplo, Lenin e Trotsky eram maçons, tá certo? Mas você tinha ministro do Tsar que também eram, tá certo? Então, ali a coisa desandou, certo? Então, neste caso, você vai ver algum derramamento de sangue, mas a verdade é que os maçons evitam isto. Sempre tratam de contornar de uma maneira ou de outra. É claro que isto complica formidavelmente todo o debate público. Porque às vezes você pensa assim, por que que tal político não faz algo decisivo contra o seu inimigo? Não faz, porque tudo tem que ficar na barra do blá blá blá, não pode passar disso aí. Tá certo? Então, esta presença maçônica é o que possibilita a existência do Estado laico moderno. Quer dizer, como árbitro de todas as questões. O preço disso no mundo é o mesmo preço que você tem dentro da maçonaria. Como não há valores positivos nos quais você afirmar nada, mas só existem relações formalmente definidas, todos os valores acabam se esvaziando. Nada mais interessa, só a forma do conjunto. Então é claro que isso termina sendo de um artificialismo miserável, convidando às vezes os próprios maçons a atrair os seus companheiros, como aconteceu na Romênia. Eu contei para vocês o episódio do senador Dan Lazaresco, não contei na aula passada. Então você está pensando que o sujeito é o bambambam, o chefe, o mestre da maçonaria, quando vai ver, ele é o espião que está entregando todo mundo. Tá certo? Basta um episódio desse tipo para você ver que a ideia de que a maçonaria controla o mundo é uma ideia estúpida. Ela não controla nem sequer a si mesma. Agora, ela tem uma presença cultural avassaladora, uma presença psicológica avassaladora e, portanto, uma representação política desproporcional com o seu tamanho. Não é isso? Então, por exemplo, se você procurar aqui, vamos dizer, simbolismos católicos na arquitetura americana, você não tem. Simplesmente não há esta presença, tá certo? Então, mas o simbolismo maçônico é onipresente, tá certo? Inclusive, a arquitetura de muitos templos batistas, presbiterianos, etc., é uma arquitetura maçônica, tá certo? Então, veja, a presença, o modo de ação cultural não é compreensível para pessoas que não têm cultura, que não têm cultura artística, literária, histórica, filosófica, etc., etc. Pessoas que no máximo acompanham noticiário de jornal. Então é natural que essas pessoas vejam por trás dessa presença avassaladora uma ação premeditada de um grupo planejador, infringindo, portanto, a regra número 1 do Georg Jelinek, que é distinguir o que é uma ação premeditada e continuada do que é a confluência impremeditada de uma somatória de fatores. Tá certo? Então, eu tenho aqui um dicionário que acabou de chegar de 10 mil celebridades maçônicas. Então você vê que a presença da maçonaria nos altos círculos intelectuais, financeiros, políticos, etc., não é só aqui na América, certo? Também não é só no Brasil, é por toda parte onde eles chegaram. Só não é assim aonde? No mundo islâmico, tá certo? Onde existe uma presença maçônica, mas só nos intercâmbios muito discretos entre lojas maçônicas e tarecas islâmicas. Aí sim, aí você tem toda uma promiscuidade. Mas eu posso assegurar para vocês, por exemplo, que o Fritjof Schwom, que era o líder de uma tarica importante, talvez a maior tarica que existiu no Ocidente entre os anos 50 e até, digamos, 80, 90, ele odiava a maçonaria, né? Ele achava que a extinção da maçonaria era obrigação de todo de todos os seus discípulos, tá certo? E dizer que tudo aquilo era pseudo-iniciação. Ora, quando nós lemos o Guénon, nós vemos uma contradição brutal nas suas obras. Por um lado, ele afirma que tudo o que sobrou de iniciático do Ocidente veio das antigas iniciações de ofícios, através da maçonaria e da companhia hierárquica, uma espécie de maçonaria menorzinha. Ora, ele mesmo explica que as iniciações de ofícios são iniciações de pequenos mistérios. Elas se referem à parte cosmológica e não metafísica. Portanto, elas se referem, vamos dizer, à constituição do cosmos, às forças sutis da natureza, aos ciclos históricos, aos mistérios da conquista e manutenção do poder, vamos dizer, a uma espécie de, vamos dizer, de biologia espiritual, medicina alquímica e espagírica, todo o campo da alquimia, transformação dos metais, etc. Tudo isso são os pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aquilo que se refere, vamos dizer, à eternidade e ao próprio Deus. Tá certo? Ora, se é assim, então é evidente que só sobraram os pequenos mistérios. Não é isso? Todo mundo do que o Guénon chama de esoterismo no Ocidente está limitado aos pequenos mistérios, portanto, as chamadas iniciações reais e não sacerdotais. Isso aí o Guénon explica no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, que existem, vamos dizer, as iniciações reais para a casta real, casta ou kshatriya, como se diz na Índia, tá certo? Que são iniciações de pequenos mistérios. Por quê? Porque é a casta real que vai governar este mundo aqui, tá certo? Existem as iniciações sacerdotais que são para abrir o caminho para o mundo da além, né? A eternidade, o destino eterno do ser humano. Ora, nós vimos o seguinte: na aula passada eu expliquei que os sacramentos cristãos são notoriamente iniciações e são iniciações de grandes mistérios, porque ela, desde o batismo, elas se destinam a quê? À divinização do homem, à sua conversão, à transformação no próprio Deus, de maneira que a presença do indivíduo neste mundo seja a presença do próprio Deus. O que se manifesta, às vezes, onde, é pelo fato de que o indivíduo porta os estigmas de Cristo. Né? A Ana Catarina Emmerich tinha nas mãos, né, no tronco, no lugar onde Cristo foi ferido, e na testa os estigmas da coroa de espinhos, tá certo? E ela é a mulher que descreve assim visões desde a criação do mundo, e tudo com uma exatidão tão grande que foi baseado nela que os indivíduos conseguiram localizar onde ficava a casa da Virgem Maria. É esses dois casos de visionárias, vamos dizer, que são repetidamente confirmadas pela pesquisa histórica, ela e Maria Valtorta, da Itália, né? Ana Catarina Emmerich era uma monja do século XVIII, justamente o século do Iluminismo, onde toda a igreja estava sendo destruída e a própria ordem religiosa a que ela pertencia foi destruída, e Ana Catarina Emmerich tinha muito pouca cultura, ela não podia ter estudado nada disso, e além disso se tornou inválida logo jovem, passou o resto da vida, né, na cama. E ela ditava as suas visões a um poeta chamado Clemens Brentano, que era um homem famoso na época. O Brentano largou toda a vida literária para ficar secretariando ali a Ana Catarina Emmerich, tá certo? Então, você vê que você está claramente diante de um processo de divinização do ser humano. Então, isso é iniciação sacerdotal no mais alto grau. Mais especificamente, no próprio ato da ordenação sacerdotal, o que que se diz para o novo sacerdote, o ordenando? Se diz aquilo que está na Bíblia: tu és sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedec. Tu és sacerdote nem por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedec. O que é Melquisedec? Melquisedec é o indivíduo que fez um rito com o pão e o vinho, mas bem muito tempo antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Para Abraão. Então ele deu a iniciação sacerdotal a Abraão. E é esta mesma iniciação que é passada de geração em geração aos sacerdotes que são ordenados. Ora, existe um outro fenômeno que o próprio Guénon explica, que nenhum rito iniciático tem um efeito automático imediato. Tá certo? Vamos dizer, o rito iniciático é como depositar um dinheiro numa conta bancária. Mas se você não sabe que o dinheiro está lá e onde fica o banco, você nunca vai pegar aquilo. Então, existe uma série, vamos dizer, de práticas e deveres, por assim dizer, disciplinares, morais, espirituais, que o indivíduo tem de continuar seguindo para efetivar aquela possibilidade. Deveres que, se forem cumpridos sem a iniciação, não vão funcionar de maneira alguma. Né? Então, se funcionar, pode haver, vamos dizer, o que às vezes acontece, o próprio Guénon reconhece, é uma iniciação recebida diretamente do fonte que ele chama não humana. É o caso do Emmanuel Segatasha, daquele menino de Ruanda, que viu Deus e disse: o próprio Jesus Cristo o batizou. Mas o próprio Jesus Cristo disse: olha, eu já batizei você, mas de qualquer modo você vai lá na igreja para, vamos dizer, oficializar o negócio. Será que o batismo dado pelo próprio Jesus Cristo não vale? Claro que vale. Vale muito mais do que o outro, tá certo? Mas perante os seres humanos, eles precisam ver você ser batizado para confirmar que está batizado, tá certo? Então, existe a possibilidade desta iniciação direta por fontes não humanas. Mas acontece que a iniciação, uma vez recebida, se ela não é realizada ao longo da vida, quer dizer, se o indivíduo não vai tomando posse das suas novas possibilidades espirituais de uma maneira séria, devotada e sistemática, isso pode destruir a vida dele e pode enlouquecê-lo completamente. Às vezes, o simples fato do indivíduo ter acesso a essa informação pode ter esse efeito, né? Eu ainda me lembro do curso que o meu professor de artes marciais, Michel Weber, deu na então Escola Júpiter, onde no primeiro dia ele disse: olha, a simples revelação da existência disso aqui pode desestruturar e destruir muitas vidas. Então é que você tome cuidado com isso, não tão brincando, tá certo? Então, por exemplo, eu passar essa informação, falou: olha, se você foi batizado, né, você recebeu uma iniciação de grandes mistérios, meu filho. E isso quer dizer, como afirma o padre Juan González Arintero, nesses dois livros maravilhosos, Questiones Místicas e La Evolución Mística, né, o destino de todo católico batizado é completar a sua trajetória espiritual até o ponto onde ele é conscientemente dirigido pelo Espírito Santo. Né? Coisa que nós, os fiéis comuns, tá certo? Também somos dirigidos, mas inconscientemente. Ou seja, de vez em quando você pode ter um vislumbre daquilo, mas ser dirigido conscientemente e constantemente pelo Espírito Santo é um processo, o próprio processo da divinização. Tá certo? E, sobretudo, se você recebeu a sua iniciação sacerdotal e você não está levando a coisa a sério, meu filho, isso vai virar o contrário, vai virar uma contra-iniciação, mas não vai ficar assim. Quer dizer, a iniciação é, por definição, a abertura de possibilidades espirituais que naturalmente não são acessíveis ao ser humano, só sobrenaturalmente. Agora, quando vemos as iniciações maçônicas, são todas iniciações de pequenos mistérios. Você pega todo aquele simbolismo geométrico, aritmético, alquímico, etc, etc. Tudo isso é o quê? É o simbolismo que estava nas catedrais. Você olha no chão, nas paredes, a coisa da catedral, está tudo lá. Tá certo? Então, uma catedral é um tratado de alquimia. De o que, que é a alquimia? Né? Existem vários níveis de alquimia. Tá certo? Por exemplo, uma questão que as pessoas sempre colocam, o que, que é a tal da matéria-prima alquímica? Né? Os alquimistas sempre dizem, esta matéria-prima é a coisa mais misteriosa e ao mesmo tempo a mais óbvia, a mais rara e ao mesmo tempo a mais acessível. Ela simplesmente está em toda parte. Então, o que, que é a matéria-prima da alquimia? Ela não é uma matéria, meu Deus do céu, ela é qualquer coisa que sirva de ponto de partida para o processo da transmutação. Qualquer coisa, né? Pode ser um pedaço de terra, pode ser um metal, tá certo? Pode ser uma população, pode ser uma sociedade, pode ser qualquer coisa. De onde se vê que os procedimentos alquímicos, eles descrevem desde a transmutação de metais até a transmutação da alma humana, quer dizer, da alma após a queda, na forma definitiva da alma eterna. Ela descreve desde isso até a transmutação de metais realmente, de um processo material. Tá certo? Ora, mas é evidente que o que é símbolo do quê? É a transformação da alma que é símbolo dos metais ou os metais que são símbolos da alma? Então, toda aquela alquimia que está gravada na arquitetura dos templos, ela não passa de uma imagem da suprema alquimia, que é o quê? A divinização do homem, meu Deus do céu. O que não quer dizer que as outras alquimias não existam. Né? A alquimia dos metais. Vocês leem o livro do Armand Barbeau, o Laude de Millet Matin, o Ouro da Milésima Manhã, vocês vão ver que esse processo realmente ele existe. Tá certo? Eu conheci pessoas que se dedicavam, assim, tinham um laboratório, estavam lá empenhadas nessa coisa e chegavam a realizar certas fases da obra. Tá certo? Nunca chegaram até o fim, evidentemente, mas estavam se aproximando, o que já prova a possibilidade teórica. Mas a transmutação do chumbo em ouro, ela que é um símbolo. É? O que, que é você transformar um metal num outro metal que você só vai poder gastar durante a vida? Com a transformação de uma alma condenada à segunda morte numa alma que vai sobreviver para sempre. É um nada, evidentemente. Então, está havendo uma curiosa inversão. Quer dizer, quando você diz que o esoterismo de iniciações de ofícios é o verdadeiro esoterismo ocidental e que a religião católica é apenas um exoterismo, você está invertendo tudo. Esses esoterismos todos aqui são apenas símbolos em relação, vamos dizer, ao grande processo da divinização da alma. Não é isso? Se você observar, fala, bom, a maçonaria também fala em iniciações sacerdotais, mas tem um problema, aqui tem esse livro, Daniel Berezniak, O Senso da Iniciação Sacerdotal. Então, ele descreve os ritos da iniciação sacerdotal. São todos ritos de pequenos mistérios, meu Deus do céu. Ele só está dizendo sacerdotal. Hã? Então, não é. Isso quer dizer que a iniciação maçônica dará acesso a você a mistérios cósmicos que para o vulgo são absolutamente inacessíveis. Tá certo? Um deles é o uso da própria sociedade humana como matéria-prima da transformação, mediante o processo solve et coagula. Você vai ver que no mundo todas as revoluções e golpes de Estado seguem essa fórmula alquímica. Você primeiro usa o fator dissolvente, que é o mercúrio, tá certo? Depois você joga ali o enxofre, que é a substância fixadora, e você obtém o quê? O sal, que é a nova forma. Tá certo? Isto é universal. Tá certo? E não existe nenhum sujeito maçom acima de um certo nível de iniciação e de QI que não saiba que o processo político mundial inteiro é isto. É assim que se faz as revoluções, golpe de Estado, etc. Todos sabem que é isto. Né? Agora, veja, a maçonaria é um negócio, é um tipo de sociedade tão peculiar que a possibilidade de você ficar louco e começar a desenvolver teorias da conspiração quando estuda isso é muito grande. Porque é uma forma de ação tão sutil, tão disseminada e tão onipresente que você só pode explicar aquilo por um poder quase divino ou demoníaco, tá certo? Quando não é, é o mistério da forma, meu Deus do céu. É? A forma que se impregna na própria sociedade e a torna semelhante a ela. Agora, muito bem. Você não gosta do Estado laico moderno? Tá muito bem. O que que você tem para botar no lugar dele? Se você falar Estado cristão, é muito bonito falar, só que me mostre um projeto viável de Estado cristão. Por exemplo, como é que o Estado cristão vai fazer para resolver o problema de católicos e protestantes? Ué, mas não foi justamente a briga de católicos e protestantes que gerou o Estado laico moderno? Foi. E continuamos assim até hoje. Quer dizer, o fato de você não gostar de uma coisa não quer dizer que você tem uma solução para ela. Então, há muito tempo, o problema do Estado cristão deixou de ser considerado seriamente. Não é isso? Então, veja que até certo ponto é possível um Estado cristão multiconfessional. É possível, por quê? Porque existe o exemplo da Rússia. A Rússia sempre teve grandes populações muçulmanas que nunca tiveram o menor conflito com o Tsar. Quer dizer que isso aconteceu. Qual era a legislação que fundamentava isso? Não tenho a menor ideia. Ninguém estudou isso até hoje. Mas é um dos mistérios da história. Como é que conseguiram fazer isso? Por outro lado, nós sabemos que durante boa parte da Idade Média, o lugar mais seguro para os judeus era Roma, porque estavam sob proteção direta do Papa. Então eu pergunto, meu Deus, como é que o Papa não conseguiu estender a mesma proteção a toda a cristandade? Era só em Roma que eles tinham isso. Viajar 200 quilômetros ele estava em risco de vida. Então isso quer dizer que resolver esse problema não é fácil. Não é isso? Então a presença residual ou atávica, tá certo? De velhos ódios grupais, raciais, etc. É um dos fatores constantes na história. Eu mesmo, vamos dizer, na aula do COF, a última, eu mencionei, vamos dizer, o caso do as marcas que o famoso caso Dreyfus deixou na mente da esquerda e da direita francesa, né? Então, nesse confronto, se perfilaram de um lado os adeptos das forças armadas, cultores das forças armadas, portanto, patriotas, nacionalistas, etc. E, do outro lado, os adeptos que eles chamavam de direitos humanos, direito do indivíduo, né? Então, e a briga ali foi feia. Isso ficou, se impregnou tão fundo na mente francesa, que nos anos que antecederam a Segunda Guerra, vamos dizer, os judeus, ainda ressentidos com a direita que havia perseguido o capitão Dreyfus, apoiaram as políticas democratas, republicanas e socialistas que estavam desarmando a França e que possibilitaram, portanto, a invasão alemã, que depois mandou todos os judeus para o campo de concentração. Você vê, então, que o ressentimento, que vem de uma outra época, ele pode se impregnar na mente de uma população ao ponto de ela não ver o que está acontecendo, porque ela só entende o que está acontecendo nos termos do que aconteceu. Não é isso? E isso, vamos dizer, por exemplo, sempre que eu leio essas análises baseadas em precedentes históricos, eu sempre tenho a impressão que eu estou na frente de um sujeito delirante, porque ele acha que porque as coisas aconteceram assim no século XIV ou XV, elas vão acontecer do mesmo jeito. Nada acontece do mesmo jeito. Tá certo? Tudo tem uma combinação de fatores com altíssima presença do imprevisível e do incontrolável. Se você não leva isso em conta, você está pedindo para errar, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando na primeira eleição do Lula, eu escrevi artigo dizendo o seguinte: a vitória do PT não somente, vamos dizer, é previsível, mas ela é inevitável. A mídia inteira dizia o contrário. Porque, esses partidos pró-comunistas nunca tiveram mais de 15, 20% do eleitorado, blá, blá, blá. E vocês não estão vendo a diferença específica do momento. E assim por diante, né? Então, muitas dessas análises que tentam diagnosticar, vamos dizer, a presença, que confundem, vamos dizer, a presença maçônica com um poder maçônico controlador, elas vêm, vamos dizer, do mesmo analogismo. Então, se a Igreja Católica durante um certo período teve onde um domínio hegemônico da cultura europeia e também, até certo ponto, da política europeia, tendo um comando central. Então, evidentemente, a maçonaria, se ela tem essa presença, ela deve ser uma organização como a igreja e deve ter um comando central. O fato é que não tem. Mas, se a presença, em vez de ser a de um poder hierárquico, é uma presença disseminada, sutil e de ordem, sobretudo, cultural, então vão acontecer ali coisas muito diferentes dessas que as pessoas imaginam. E uma das coisas que acontecem na maçonaria é a existência das chamadas arquilojas ou superlojas, que até um tempo atrás eram desconhecidas dos próprios maçons universalmente, e são lojas só de bilionários e potentados da economia e da política, né? Isso contado por quê? Por um maçom altamente respeitável da Itália que se chama Gioele Magaldi. Escreveu um livro sobre o advento das arquilojas. E ele revela que existe dentro da maçonaria uma revolta muito grande contra as arquilojas. As arquilojas são todas globalistas e centralizadoras. São oligárquicas. Querem concentrar todo o poder. E dentro da maçonaria existe uma multidão de lojas, que são de lojas democráticas, que querem dividir o poder, entregar mais poder ao povo. Então você tem, dentro da maçonaria, você tem uma direita e uma esquerda que, no debate público, aparece invertida. O que é a direita da maçonaria aparece como a esquerda, e o que é a esquerda aparece como a direita. Esse é o exemplo clássico do Trump. Eu não tenho informação se Donald Trump é maçom, mas eu duvido que não seja. Então, vamos dizer, o fenômeno Trump é uma exteriorização de um conflito interno entre a maçonaria oligárquica e a maçonaria democrática. Então, note bem, tudo isso que eu estou explicando para vocês é para ver se as pessoas entendem que você reagir emocionalmente dentro dessas coisas é a pior coisa que você pode fazer. Então, o primeiro dever que nós temos é um dever para com a verdade, porque isso emana do primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, você conhece Deus? Você já viu, já conversou com ele? Não. Então, o desejo de conhecer deve orientar toda a sua vida. Não é isso? E é possível você conhecer algo de Deus se você passar pelo cosmos, pelo universo? Não é possível. Então, vamos dizer, o dever de tentar compreender é prioritário. O desprezo pelo conhecimento é um pecado contra o Espírito Santo, gente. É? Então, se o sujeito não tem condição intelectual, se ele nasceu burrinho, coitado, então deixa ele assim. Não? Ele será sempre, no vocabulário técnico da igreja, uma criancinha. Quer dizer, o sujeito que está seguindo os mandamentos da religião sem entendê-los. E daí? Né? Quando Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas, o que ele quis dizer? Todos esses cristãos que não estão entendendo nada do que estão fazendo serão acolhidos, serão salvos. Né? É isso que ele está dizendo. Né? Claro que ele também está se referindo a criancinhas de verdade. Pessoas de 3, 4, 5, 7 anos. Também está falando disso. Mas é característica, vamos dizer, do simbolismo ele significar várias coisas em série, numa escala analógica, tá certo? Sem desmentir nenhuma delas. Ele significa isso, mas também significa, visto num plano mais elevado, significa aquilo outro, num plano mais elevado ainda, significa um terceiro, e assim por diante. Essa é, vamos dizer, uma das leis do simbolismo, quer dizer, a pluralidade de significados, mas não em desordem, significados hierarquizados, tá certo? Por, vamos dizer, analogias cada vez mais finas e diferenciadas, né? Então, a nossa obrigação perante essas coisas é entender tanto esses processos que eu estou descrevendo, tá certo? Quanto até, vamos dizer, os piores crimes da humanidade, você vai ter que tentar compreendê-los. Agora, esses assuntos aqui, eles são com certeza os mais difíceis, os mais espinhosos. E é muito difícil você manter o sangue frio para tentar analisar as coisas como são. Um exemplo característico é o que acontece com o próprio Guénon. O Guénon dá explicações maravilhosas sobre as iniciações de ofícios. Eu vou ler algumas aqui para vocês, alguma coisa. Para nos darmos conta do caráter sagrado da atividade humana inteira, mesmo do simples ponto de vista exterior e, se quiserem, exotérico, se enfocamos, por exemplo, uma civilização como a civilização islâmica ou a civilização cristã da Idade Média, nada é mais fácil do que constatar que os atos mais comuns e correntes da existência aí tem sempre algo de religioso. Isso é verdade, né? Quer dizer, leiam no livro do Huizinga, O Outono da Idade Média, vocês verão que as coisas mais simples, uma colheita, a partida para uma viagem, uma caçada, tudo isso era rodeado de um suporte ritual bastante complexo, qualquer coisa. A chegada de um visitante era assim, né? É que aí a religião não é uma coisa restrita ou estreitamente limitada que ocupa um lugar à parte, sem alguma influência efetiva sobre tudo mais. Ela é como ela o é para os ocidentais modernos. Ao contrário, ela penetra toda a existência do ser humano. E, para dizer melhor, é tudo aquilo que constitui essa existência, em particular a vida social propriamente dita, se encontra como que englobado em seu domínio, de tal modo que, em tais condições, não pode haver uma, em realidade, nada de profano. Quer dizer, não tem uma dimensão profana. Hoje tudo é profano, e você tem dentro disso um espacinho assim conservado à religião, definida como matéria de foro íntimo, exatamente como dentro da maçonaria. Hã? Agora, é claro que isto tem consequências, vamos dizer, para a vida humana em geral. Quer dizer que, se não há meio de você arbitrar as grandes questões de ordem metafísica e moral, etc., só resta realmente o regulamento formal, como num clube. Um clube não vai dizer para você o que você tem que acreditar, o que você acha bem ou mal, ele vai regrar a sua conduta externa. Dentro desse quadro é que o Guénon vai descrever o que é a iniciação de ofícios. Ele diz: se o ofício é algo do homem mesmo, e como que uma manifestação, uma expansão da sua própria natureza, é fácil compreender que ele possa servir de base a uma iniciação. Quer dizer, que se a tua atividade profissional é uma expressão da sua natureza, tá certo? Então, naturalmente, ele se oferece como base simbólica para uma iniciação. Todo o simbolismo da iniciação já está, de certo modo, contido nos vários atos, gestos e materiais do seu ofício, seja a pedra, seja os metais, seja o que for. E mesmo, compreenderá, e mesmo que ela seja, na generalidade dos casos, o que há de mais adaptado a esse fim. Com efeito, se a iniciação tem essencialmente por objetivo ultrapassar as possibilidades do indivíduo humano, não é menos verdadeiro que ela não pode assumir jamais como ponto de partida, senão esse indivíduo tal como ele é, mas, bem entendido, tomando de algum modo pelo seu lado superior. Então, o ofício pega um ser humano comum, vamos dizer, e desenvolve nele o que ele tem de superior. Portanto, mais ordenado, mais lúcido, mais clarividente, etc., etc. E esse é o princípio de o exercício do ofício é o princípio de ordenação da alma daquele indivíduo numa forma apropriada para receber iniciações, tá certo? Muito bem, isso tudo é verdade, e isso de fato se observava nas iniciações de ofícios durante séculos. Iniciações de ofícios que, segundo a própria maçonaria, são a sua origem. Só que, você veja, na Revolução Francesa, onde as lojas maçônicas tiveram um papel quase predominante, elas estavam presentes por toda a parte através dos chamados clubes. Clubes eram, vamos dizer, organizações de debates ou de propaganda, na verdade, né? Tem um historiador chamado Augustin Cochin, ele passou a vida estudando esses clubes e a influência que tiveram na Revolução Francesa. Tão logo esta nova classe maçônica se viu no poder, a primeira providência dela foi o quê? Foi extinguir as corporações de ofícios e substituí-las pelos sindicatos modernos, que não são mais, não transformam forma a alma de ninguém, não tem nada a ver com a expressão da natureza individual, que são simples organizações coletivas onde qualquer um entra bastando cumprir certas obrigações, o quê? Formais. Estão entendendo? Então eu digo, mas escuta, mas se a maçonaria chegou a esse ponto, então é claro que ela perdeu o contato com a sua raiz iniciática. E não adianta encher de simbolismo depois. É? Nós vimos aqui, eu mostrei para vocês na aula passada, um livro do meio do século XIX que fala na restauração do simbolismo maçônico. Olha, você não vai restaurar o que está em perfeita ordem, vai? Tá certo? O próprio Guénon fez um esforço monstro para restaurar a consciência simbólica nos seus companheiros maçons. Eu não sei se conseguiu ou não conseguiu, mas parece que não. Por outro lado, o fato é que as iniciações maçônicas, elas levam o indivíduo até um certo ponto do seu desenvolvimento anterior, mas daí fica faltando o resto. E de onde vem esse resto? Bom, você não vai chegar para o cara, depois de ele ter passado tudo aquilo, e dizer, agora você volta para a Igreja Católica para você confessar, comungar, etc. Você não vai dizer isso. Né? Então, o que você faz? Você dirige para as taricas. Né? Então, isto quer dizer que a maçonaria se torna, não ela toda, evidentemente, mas muitas horas se torna, instrumentos de arregimentação de esoteristas islâmicos. Estão entendendo? Então, é claro, eu pergunto, que processos políticos, sociais, culturais do século XX, XXI você pode compreender sem levar isso em conta? Não pode de jeito nenhum. Por outro lado, é claro que existem muitos livros sobre maçonaria, livros pró-maçons e anti-maçons. Tá certo? Mas eu não vi nenhum que explicasse as coisas desse jeito aqui, que eu, me parece que é o que está acontecendo realmente. Tá certo? Por exemplo, você confrontar a doutrina maçônica com a doutrina da Igreja, tá certo? Seja para dizer que são incompatíveis, como faz, por exemplo, o John Saltz, ou milhares de polemistas cristãos anti-maçons, né? Seja para tentar mostrar que existe uma harmonia perfeita, como faz o próprio Guénon ou Jean Tourniac. Bom, isto aí nos deixa no vazio sobre a questão fundamental, que não é a da doutrina, mas sim a da doutrina transformada em estrutura. Quer dizer, a estrutura é uma força agente, uma ideia, apenas uma ideia. Se esta ideia não se corporificar, vamos dizer, em condutas, regras, na mecânica social, ela não funciona absolutamente. Tá certo? E, por outro lado, eu digo, muito bem, você é o polemista antimaçônico, você vem aqui e demonstra que tudo isso está contra a doutrina da Igreja Católica. Eu digo, mas o que, que você tem a opor a isso? Que tipo de organização social você pode colocar no lugar disso e resolver os mesmos problemas que o Estado laico resolve? É claro que ele resolve uns e cria outros. Tá certo? Alguns desses são terríveis. Tá certo? Mas a dura realidade é o seguinte: não existe um projeto do Estado laico que continue em execução, existe um projeto do Estado Islâmico. O Estado Islâmico resolve o problema da convivência de muitas religiões da maneira mais drástica. Quer dizer, você transforma os praticantes da religião minoritária em cidadãos de segunda classe, que só pode praticar sua religião dentro de casa. Se praticar na rua, você morre. Esta é a solução mais simples. Né? Você quer que a Igreja pratique esta mesma solução? Né? Pois ela nunca fez isso. Nunca teve a menor condição de fazer. Tá certo? E nem teve vontade de fazer. Se você pegar todas as perseguições religiosas que houve ao longo da história no Ocidente, você vai ver que todas elas foram iniciativas de poderes locais, nenhuma foi do Papa, não. O Papa só teve uma, que foi a cruzada ante a Albigense, tá certo? Mas o resto, tudo veio da anarquia interna da Igreja. Ora, a Igreja, tudo o que ela tem é o seguinte: ela tem uma doutrina da santificação através dos sacramentos, e ela tem um legado, um patrimônio de arte e cultura que contém implicitamente todo esse universo das iniciações de ofícios, dos mistérios cosmológicos, etc. Mas que ela esqueceu completamente. Você vê que hoje, não é que a igreja não fala mais dessas coisas, né? Se você procurar um padre que te explique, dizer, padre, como é que eu leio uma catedral? Ele não sabe do que está falando. Então, nem isso ele sabe, né? Se perguntar, vamos dizer, da alquimia interior, padre, me explica a santificação da alma em termos simbólicos da transmutação dos metais. O padre nem sabe do que está falando. Mas não é que a igreja esqueceu disso, a igreja não fala nem dos milagres mais. Hã? Agora, do que são os milagres? Milagres são a ação real de Deus no mundo. Se isto não existe, tá certo? Então Deus se torna uma entidade abstrata, tá certo? Não uma presença real. Ora, mas a essência do cristianismo é a presença real do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde? No céu? Não, na terra, meu Deus do céu. Hã? É a encarnação? Não é a desencarnação. Hã? Então. É verdade que a igreja, quer dizer, se você pegasse o clero como um todo, incluindo nas suas altas esferas, foi perdendo toda esta. Perdendo não só a cultura dos pequenos mistérios, tá certo? Mas perdeu a compreensão do próprio processo iniciático. Para você encontrar um livro que explique para você como é que é, né, o que que acontece realmente nos sacramentos, né? Eu juro para você, eu só encontrei o do padre inteiro, não tem mais ninguém dizendo isso. As pessoas dizem, aludem a isso simbolicamente, mas não é assim, o pão, pão, queijo, queijo, né? Agora, se a iniciação que diz ao sujeito, você é sacerdote por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer, você coloca o sujeito numa ordem de sucessão que vem desde o tempo de Abraão, que é anterior à fundação da igreja, né? E você está recebendo a mesma iniciação que Abraão recebeu. Ó raio, se isso não é uma iniciação sacerdotal, o que que é então? É um rito de agregação apenas? Quer dizer, um cartão te dando uma carteirinha, agora você tem o direito de fazer isso, aquilo? Então, não, você tem o direito de fazer o que os apóstolos fizeram. E o que que os apóstolos fizeram? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que desligarem na terra será desligado no céu. Inclusive você mesmo. Então, isto é o suprassumo da iniciação sacerdotal. Da qual eu não vejo equivalente em nenhuma das sociedades esotéricas atuais. Eu vejo, longinquamente, alguma referência a isso no sufismo com a ideia, vamos dizer, da viagem de Mohammed, né? Então, seriam as etapas da iniciação. Mas eu fico perplexo diante disto, porque na primeira etapa o sujeito já recebe o segredo da criação do mundo. Como fazer surgir a matéria do nada, ou como animar a matéria, né? E eu nunca vi sufi nenhum fazer isto, né? Então eu acho que isso fica sendo simbólico no sentido diminutivo. Então, mas que alguns sacerdotes iniciados realizaram a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma coisa, é um fato bruto de ordem material que não pode ser negado. É só isso da vida do Padre Pio e do outros santos da Igreja Católica que você vai ver a mesmíssima coisa. Ou não precisa nem ir tão longe, você estuda os livros da Maria Valtorta ou da Ana Catarina Emmerich, né? E você me explica, bom, como é que essas mulheres ficaram sabendo tudo isso aqui? Mas é uma vida de estudos, não poderia revelar a elas tudo aquilo. E sempre que se vai conferir aquilo nos documentos históricos, se vê que é verdade. E não só a historiografia confirma aquilo, mas a própria historiografia progride na base das descobertas delas. Então, disto não há equivalente em parte alguma, tá certo? Então, eu estou afirmando para vocês, a Igreja Católica, ela tem o patrimônio das iniciações sacerdotais, e só ela tem. Os outros não, simplesmente não têm, incluindo maçonaria, sufismo, etc, etc. Tá certo? Vocês dizem, ah, vocês estão dizendo que isso porque você é católico. Não, ao contrário, estou dizendo católico por causa disso. Porque eu sei disso, né? E o mais incrível é você ver o clero católico estar sentado em cima dessa riqueza toda e ignorá-la por completo. Mas eles ignoram, mas eles receberam as iniciações sacerdotais, né? Então, o que acontece? A iniciação que não é realizada se transforma no seu contrário, se transforma no seu oposto, se transforma em contra-iniciação e em demonismo. Não tem saída. Então, é o tal negócio. Quando eu escrevi aquele livrinho, O Crime da Madre Agnes, né, expondo uma espécie de pseudo-misticismo que havia no, na peça do João Pio Maier, peça aí no filme, Agnes de Deus, eu mostrei para o padre Caetano de Vasconcelos, que era um homem cultíssimo e um grande amigo da minha família, e ele disse assim: ó, meu filho, isso aqui está muito bom, mas você não vai conseguir converter os padres. Infelizmente era verdade. Quer dizer, essa dimensão, vamos dizer, da espiritualidade que está tão bem exposta nos livros do padre inteiro, tá certo? Continua sendo desconhecida para a maioria. Maioria, assim, sei lá, 99,999%. Isso. É, então é isso, eu queria dar para vocês esta pequena ideia, dizer, ah, nós perdemos outros aí. Eu falo, não, nós perdemos a consciência dele, mas ele está aí. É só você tomar consciência, você o recupera, tá certo? Então, você recebeu o batismo, você recebeu a comunhão, meu filho, você tem uma iniciação de grandes mistérios, você não entendeu ainda, pô. Agora só falta realizá-la. Não é isso? Então, é claro, isto é uma promessa tão maravilhosa, tão gigantesca, que as pessoas têm medo de assumi-la. Eu mesmo tenho. Né? Eu quando penso, isso aqui é para mim? Né? Não é possível. Né? Mas é, de fato é, assim. Agora, se você tem isso e você rejeita ou você ignora, então você vai sair buscando, né, a galinha do vizinho sempre. E você vai receber é um nada. Isso aqui é verdade. Tá bom? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui. Maria Silva pergunta: Taricas, sheiks, o voto de obediência dos discípulos, uma forma de anulação pessoal que pode ser uma forma de anulação pessoal que pode ou não conduzir ao misticismo. Pode ser que os sheiks são pessoas que procuram o bem e a elevação acima de tudo, ou a política e interesses vários têm um papel fundamental. Não, é claro que eles visam a elevação espiritual. Isso aí é óbvio, isso aí não podemos duvidar. O único ponto que eu ponho em dúvida é que eles possam realmente alcançar a deificação através desses métodos. Então, mas a própria identificação do discípulo é com a pessoa do Sheikh, tá certo? Então ele está na total dependência daquele indivíduo, que supostamente remonta pela linha de sucessão, a chamada Silsila, até a pessoa do profeta fundador, né? Eu sei o seguinte aqui, é pelos resultados, eu nunca vi deificação nenhuma, eu nunca vi nenhum Padre Pio sair do meio disso aí. Nada, nada, nada. Ao contrário, né? As relações que eu vi assim entre as taricas me pareceram as mais baixas possíveis, compostas quase que 80% de fofocagem, maledicência, uma coisa muito feia. Leonardo Boaschi pergunta: Você já leu A Arte da Memória de Francis Yates? Sim. Nele, a autora detalha algumas técnicas de memorização desde a antiguidade até o iluminismo. Santo Tomás e outros medievais praticaram a técnica de utilizar construções como locais onde se depositava a memória. Sim, esta é uma das artes que fazem parte do conjunto das chamadas ciências tradicionais. Ciências tradicionais é o conjunto de conhecimentos de ordem cosmológica. Tem milhares deles, né? Algumas técnicas absolutamente prodigiosas como essa. Você vê que na antiguidade orador, escrevia o seu discurso, depois o decorava, assim, discursos de 5, 6 horas. Quer dizer, eram prodígios de memória que nunca mais foram alcançados. E essa técnica que ela descreve ali tão bem é uma dessas. Danilo Lucas Nogueira. Nos conventos e monastérios, os monges têm certas práticas que parecem notavelmente contrastantes com a prática dos deveres litúrgicos do cristão médio. Sendo assim, os vossos da profissão religiosa podem ser entendidos como uma inserção em um esoterismo cristão? Sem dúvida, esses votos são, vamos dizer, já formalmente, a passagem do ascetismo para o misticismo propriamente dito. Essa passagem que é, vamos dizer, no caso da iniciação sacerdotal, é direta, tá certo? Mas o fiel comum, ele tem que passar pelo estado de criancinha. Alguém aqui mais adiante faz uma pergunta que tem muito a ver com isto, quer ver? Pá, pá, pá, pá. Fernando Golombieski. Professor Olavo, você assistiu a aula O Que é o Pão, do Gugu? Não, não assisti, mas eu sei o que ele disse. Lá, além de mostrar as práticas piedosas comuns do cristão, ele diz que o pão já está dado para Adão e o vinho para Noé. Se assistiu, o ascetismo tem a ver com o pão e o misticismo com o vinho? Exato, mas é literalmente. Quer dizer, o pão tem a ver, vamos dizer, com os pequenos mistérios e o vinho com os grandes mistérios de ordem puramente espiritual. Ou seja, o pão tem a ver com a disciplina ascética a ser seguida. E note bem, no cristianismo, pelo menos na Igreja Católica, absolutamente tudo é ascetismo. Tá certo? Então, tudo é feito com vistas à verdadeira realização espiritual, à divinização. Fora disso, nada teria a menor explicação. Porque se você vai pensar, por exemplo, sei lá, o casamento monogâmico indissolúvel, socialmente ele não faz o menor sentido. Se você fosse ver do ponto de vista puramente prático, da decência exterior, não faz o menor sentido. Se fosse só pela ordem social, né? A poligamia funciona tão bem quanto. Não é este o problema. O problema é que nada foi feito ali para você ser apenas um bom cidadão, meu filho. Deus não está interessado na sua cidadania. Ele está interessado no seu destino eterno. Tá certo? Então é uma coisa... Vamos dizer, o destino eterno é uma coisa absolutamente desproporcional com tudo que você faz em vida. Então, se não fosse esse o objetivo, vamos dizer, a deificação, né, onde Cristo fala claramente para os discípulos, vós sois deuses, né, se não fosse com vistas a esta transformação, vamos dizer, a esta assunção do ser humano, todos esses deveres seriam um puro sadismo, né, você que está só atrapalhando a vida dos coitadinhos, né, mas essa coisa de você ter que assistir missa, confessar, comungar, contar os seus pecados para um cara que você mal conhece, que está atrás de uma grade. Tudo isso seriam incomodidades. Se você for ver do ponto de vista da utilidade social, educacional, ou da simples virtude humana, seria totalmente desproporcional. Mas por que que, para o sujeito ser um bom cidadão, ele tem que confessar os pecados? Por que que ele tem que comungar? Tá certo? Por que que ele tem que fazer jejum? Nada disso faria o menor sentido, gente, mas... É o seguinte, a imaginação moderna, ela é exclusivamente terrestre. Ela já realizou aquilo que o Gramsci chamava total terrestrialização do pensamento. Então você julga tudo isso na escala das suas finalidades terrestres. E obviamente você não entende e fica até escandalizado. Não é isso? Agora, se é para você julgar tudo do ponto de vista terrestre, então o que, que você está interessado em esoterismo, em budismo? Tudo isto seria apenas, vamos dizer, um beletrismo, um divertimento pedante. Que, na verdade, para a maior parte das pessoas que eu conheço que estão envolvidas, é exatamente isso, não passa de um divertimento pedante ou de uma brincadeira erudita. Não é isso? Você vai ver pessoas envolvidas nesse tipo de estudo que não têm a menor participação interior nisto. Aquilo tudo é só um objeto de estudo, é para a realização da sua carreira universitária. Então, o senhor falou sobre a atual pobreza e conhecimento dos padres sobre diversos assuntos, como a leitura da catedral, o simbolismo, os metais, etc, etc. Poderia nos dar uma bibliografia para a compreensão desses temas tão importantes e ignorados? Veja, a própria escola tradicionalista do René Guénon escreveu coisas espetaculares sobre isso. O livro do Louis Chabonneau Lacelle, Bestiário do Cristo, que é onde ele estuda na arquitetura das catedrais todos os animais que representam o Cristo. Na verdade, praticamente todos os animais, cada um representa uma coisa diferente. O livro do Jean Anis, Simbolismo do Tempo Cristão, você tem vários. Tá? Você tem a Marie Madeleine Davy, Introdução à Simbólica Românica, Davy de A, V, Y. Existem muitos livros sobre isto. Né? Esse não é o problema. Agora, o que falta mesmo é o sujeito explicar para que tudo isto e como é que funciona. E isto aí, meus filhos, só o padre Juan González Eresteren inteiro fez. Então, eu considero os livros dele os dois livros mais importantes do século XX: Questiones Místicas e La Evolución Mística. Se eu não me engano, eu ouvi em outra ocasião você dizer que não se deve mergulhar nesses estudos sem antes ter um conhecimento substancial da escolástica. E foi isso que você falou? Não é só isto, não é só isto. Se você não tem, vamos dizer, a prática cristã, vamos dizer, dos sacramentos, etc., você não sabe do que os caras estão falando. Então eu sugiro, pratique essas coisas, leia, estude o padre inteiro, tá certo? E você vai ter a espinha dorsal. Então tudo o resto que vem em torno não vai te desequilibrar. Porque se você ficar carregando muito peso e a sua espinha dorsal não está aguentando, você cai, meu filho. Você vê, vamos dizer, a profecia, né? Ele já está no Apocalipse. Um terço das estrelas vão cair. O que são as estrelas? São os bispos. Um terço já caiu. Está tudo na teologia da libertação. Tá certo? Ou está na, sei lá, qualquer tipo de perversão. Tá certo? Você tem a profecia de La Salette, diz, a traição vai começar em cima. Quer dizer, aviso não falta. Esse negócio é realmente perigoso. Então, só o que interessa é o seguinte: é o seu destino eterno, meu filho. E tudo é feito em vista disso. Fora disso, é apenas curiosidade. Isso que te interessa, por exemplo, a alquimia. Você vai lá ficar transformando chumbo em ouro, para quê? Né? Todas as narrativas de alquimistas mostram o seguinte, que é o processo alquímico leva uma vida inteira. Quer dizer, quando você consegue ouro, você está com 85, 90 anos. Você não tem mais nem tempo de gastar aquela porcaria. Tá certo? Então tudo isso não passa, vamos dizer, de uma imagem da própria transformação da alma. Se você pode ir direto na finalidade, que é a transformação, a transfiguração da alma, para que vai ficar enfeitando em volta? Ciências tradicionais, alquimia, astrologia, geomancia, etc. Tudo isso aí são imagens. Tudo isso são símbolos. A realidade fundamental chama-se alma humana. Foi para ela que Deus fez o mundo inteiro, incluindo pedras, metais, animais, etc, etc, etc. Tem então, a finalidade que é a divinização, a sua transformação no próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É isto. Agora, o curioso é que nessa transformação você não perde nada da sua individualidade, você não se dissolve. Porque essa é uma relação que é baseada no amor e não na absorção. Então, alguém diz aqui, quer ver? Alguém fala aqui da anulação do eu. Mas que história é essa de anular o eu? O eu é a única coisa que você tem, a única coisa divina que tem em você é o eu. O fato de você conseguir dizer a palavra eu é um milagre. Nenhum bicho consegue, nenhum bicho tem este para si que nós temos. E este para si é lá mesmo que você vai encontrar Deus. É a inspiração do que vem do Espírito Santo falará para você, em primeiro lugar, de maneira inconsciente. Aos poucos em que você vai adquirindo a consciência da presença, da ação do Espírito Santo, você vai se convertendo, você vai se transformando. Você era uma coisa e vai virar outra. Tá certo? Sem perder a sua individualidade. Alguém fala aqui, considerando que a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, etc., mesmo sendo elas supostamente ligadas apenas aos pequenos mistérios, a evolução do homem, seu crescimento moral e espiritual não seriam coadjuvantes junto à igreja no processo de divinização do homem? Mas é exatamente isto que são as iniciações de ofícios. É? Mas houve dois processos. Primeiro, a ruptura da maçonaria com a igreja católica, que foi um grande erro, um erro monstruoso. É? Em segundo, a maçonaria se perverteu tanto ao ponto de ela promover a liquidação das corporações de ofícios das quais ela se denomina herdeira. A partir daí, tudo é possível. É claro que você vai encontrar maçons que têm alguma consciência dessa antecipação toda e do cristianismo também. O Jean Toniac é um exemplo, ele é um católico maçom, isso aí existe. Joseph de Maistre é um católico maçom, tudo isso aí existe. Tá certo? Mas, como linha geral, se vê que a atuação histórica da maçonaria, por exemplo, na França, né, foi realmente para a destruição das tradições iniciáticas, das quais ela mesma se disse herdeira. Agora, uma organização deste tamanho, como é que você vai dizer, ah, vocês devem fazer isso, devem fazer aquilo? Como é que vai controlar isso? Eu não tenho a menor ideia. É um problema que transcende a minha capacidade. Eu não estou aqui para ficar nem consertar a igreja, nem consertar a maçonaria. Eu estou aqui tentando consertar a nossa cabeça por enquanto. Isso é o máximo que eu posso fazer. Tá certo? Eu acho engraçado pessoas que têm soluções para grandes problemas mundiais. A minha única solução que eu estou procurando é, em primeiro lugar, procurar a solução para o meu entendimento da coisa. E agora, o de vocês. É só isto. Eu não ambiciono absolutamente mais nada. Quer dizer, que outros façam o seu mais, eu faço o meu menos, tá bem? Enio Lúcio, o que o senhor quer dizer com quais ações práticas para levarmos adiante a iniciação após o batismo e a Eucaristia? Toda a prática cristã começa por rezar o rosário todo dia, o terço todo dia. Começa com isso aí que você vai ver. Leva uns 2 anos para começar a funcionar. Mas você vai ver a diferença. Wellington dos Santos, obrigado pela aula. Com ela entendi que a existência de iniciações de pequenos ministérios é muito importante para que os indivíduos, através de suas ações, tenham um efeito positivo sobre as coisas, as pessoas, sem sombra de dúvida. Mas é o tal negócio. Quem somos nós, vamos dizer, para abarcar e resolver este problema, vamos dizer, da ligação da maçonaria com as antigas iniciações de ofício com a igreja? Isso transcende a nossa capacidade, nós não vamos resolver isso aí, gente. É? Eu acho sim, você, muitas dessas coisas podem te ajudar e outras podem atrapalhar. Agora, digo para você, a prática do sacramento não vai atrapalhar jamais, porque essa é a linha direta. É o que fala o Dante já no primeiro canto, onde ele quer atravessar a região e dizer, não, para aqui tem uma onça, ali tem um leão, ah, mas tem um caminho que vai diretamente para a montanha, um caminho que não tem leão. É disso que ele está falando. Existem muitos caminhos, mas aqui tem uma onça, ali tem um leão, né? Vamos comer no caminho. Agora tem um caminho que não tem leão. O que que é? O caminho do sacramento, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Bom, eu acho que eu acho que por hoje é só, porque tem perguntas, inclusive, repetidas aqui. Bom, espero que tenha dado para esclarecer alguma coisa. E semana que vem a gente volta, tá? Muito obrigado a todos.